sobrevivendo a vida dura. É 13 volts ladrão, correndo atrás. É 13 volts ladrão, correndo atrás. Ei mano, fica esperto. Correndo atrás. Ei, não for forte, cai atrás do certo, irmão. Vamos lá, todo mundo, periferia em ação. É 13 pontos, ladrão. Fatos verídicos do cotidiano. Sobrevivendo a vida dura. Puxa esse ar, ele é o grau. Mano, seco, ninguém sobria. É apenas um foco. Quem não for forte, cairá no precipício. É 13 pontos, ladrão. Fatos verídicos do cotidiano. Sobrevivendo a vida dura. É 13 pontos ladrão, correndo atrás. É 13 pontos ladrão, correndo atrás. Ei mano, manda esperto. Correndo atrás. Ei, não for forte, cai atrás do certo, irmão. Vamos lá, todo mundo, periferia em ação. Sobrevivendo a vida da mulher. É 13 pontos ladrão, fatos verídicos do cotidiano. Puxa esse ar, ele é o grau. Mano seco, descobriu. É apenas um foco. Quem não for forte, cairá no precipício. É 13 pontos ladrão. É 13 pontos ladrão. É 13 volts ladrão. É 13 volts ladrão. Quem não for forte cai no precipício. É 13 pontos ladrão, correndo atrás. Ei mano, fica esperto. Sobrevivendo a vida dura.